todo mundo vá! Sim! Que swing é esse que faz a galera se divertir, se agitar? Sou ragatone, mãe, vou te conquistar. Sem modão de viola, meu clube é cast, tudo no tambor. Só quem manda muita paz, manda muito amor. Demora minha gente, vamos todos dançar. Faça sempre o que eu digo, não faço o que eu faço pra não se enrolar. Esse som é pesado, prepara o seu corpo e bate com a gente se quer aprender. Todo mundo vai mexer, olha mexer, mexer todo.